Yeah, yeah. Dia Divo, que está na porta de casa. Que é aquela puta bêbada que tá burlingando o Zé da pizzaria? Não é puta não, é um travecão. Chile furacão. Não é puta não, é um travecão. É Chile furacão. Que faz ponta aqui na porta. Tudo ficou uma merda, diz que aquele lixo veio na porta de casa e ferrou a rua. Nem se sabe que eu não volto mais aqui. Não é puta não, é um travecão. Chile é furacão. Não é puta não, é um travecão. É Chile furacão. Parece que a Chile furacão morreu de AIDS. Pelo que me disseram ontem, ela fica mais tranquila desde que a Chile furacão sumiu. Não tem mais treco na rua. Puta não, é um travecão, Chile furacão. Puta não, é um travecão, Chile furacão. Não tem mais travecão na rua. A Chile furacão morreu. Morreu. Morreu. Morreu. Morreu. Morreu. Morreu. É puta não, é um travecão, Chile furacão. Puta não, é um travecão, Chile furacão. Não é puta não, é um travecão, Chile furacão. Não é puta não, é um travecão, Chile furacão.